Áudio Rebel e Rádio Microfonia apresentam Programa Na Veia. Salve, salve, galera ligada aí na Rádio Microfonia, eu sou Renata Vrante e está no ar o programa Na Veia, o seu programa mais rock and roll aí da internet. Eu estou aqui diretamente dos estúdios da Áudio Rebel em Botafogo, no Rio de Janeiro. E tá comigo aqui o Thiago e o Léo, os dois são da banda Maglore. Tudo bom, meninos? Tudo bom. Tudo bem? Prazer ter vocês aqui. Primeiro programa, na verdade, de 2011. E é uma honra, né? Receber uma banda de fora. Uma banda de Salvador, da Bahia. Eu já até tô meio que puxando o sotaque de... Enfim, mas é a primeira vez de vocês aqui no Rio. O que vocês estão achando aqui? Primeira vez. Na verdade, o Rio é tudo aquilo que falam sobre ele mesmo. É a cidade mais bonita do mundo e o calor é insuportável. Mas vocês vão tocar hoje pela primeira vez aqui na Áudio Rebel. Como é que tá a expectativa aqui de tocar na casa hoje? Ah, sim, é o primeiro contato com a galera do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tá, na verdade, iniciando, né? Aqui, o marco zero da banda aqui na cidade. Expectativa é a melhor possível. Já tem uma galera no Twitter dizendo que vinha e tal. E já tem uma galera que conhece através da internet, mas não conhece através dos shows, né? Na verdade, é difícil esse tipo de captação de público, porque na cidade da gente, Salvador, a galera conhece tanto na internet, mas conhece muito de show, sabe? Gente que tava ali no local e foi, viu o show e depois pesquisou. E aqui não, aqui o trabalho é mais lento. Em todos os outros lugares o trabalho é um pouco mais lento, mas a gente tem a expectativa de que seja sensacional aqui. Como é que começou essa brincadeira de vocês? Uma brincadeira que virou séria, né, da Maglore? Thiago conhecia os outros meninos da banda, né, já de infância. E eu conheci num bar, né, no aniversário de uma amiga em comum. E aí ele me falou do trabalho, do projeto dele que ele tinha umas músicas já. E aí eu acabei que entrei, né, fiquei um certo tempo e depois saí, fazer outras coisas. E acabei voltando depois pra banda, já com as músicas gravadas. E aí fui no turbilhão. Uhum. Agora no ano passado, em 2010, vocês lançaram um EP que se chama Cores do Vento, né? Como que foi a produção desse EP? Não, na verdade a gente lançou em 2009 o EP Cores do Vento, foi em agosto de 2009, e a produção foi pro Jorge Solovera. Jorge Solovera é um chileno, um músico respeitadíssimo lá em Salvador, na Bahia. Ele gravou um EP com 5 músicas. Na verdade foi a falta de recursos de fazer um CD e também a falta de ainda identidade musical de uma banda, porque nós tínhamos ali meses de banda, sabe, dias de existência, então eu preferi gravar só 5 músicas. A gente lançou e desde então a gente tem divulgado na internet e tem tocado fora. Uma coisa que ajudou bastante a gente a crescer rápido, pelo menos lá em Salvador, foram os festivais que a gente participou. A gente participou do Fan Music em São Paulo, então isso deu uma visibilidade pra mídia de lá. A gente saiu nos maiores meios de comunicação de lá, de rádio, TV, revista, jornal. De Salvador. De Salvador. E um festival da Coca-Cola, que é um evento grande lá em Salvador, que a gente ficou em primeiro lugar. Então isso aí já alavancou. E logo em seguida a gente tocou no festival de verão, sabe, com 6 meses de banda. Então isso ajudou um pouco a gente fazer pelo menos um público maior. Só que o trabalho depois disso foi grande, porque a gente, na verdade, tinha a imagem de que tinha um público grande, mas na verdade a gente só tocou em lugares grandes, né? Então a gente começou praticamente do zero depois disso, fazer público, divulgar. E como você falou que tinha 6 meses de banda e foram tocar no Festival de Verão de Salvador, que é um evento totalmente enorme, né? Muito grande, que recebe artistas nacionais, enfim, de nome muito forte. Como foi pra vocês? Na verdade, a gente tremeu na base, né? Uhum. Tava tocando. A gente tinha 6 meses de banda, então muita coisa dentro da banda não tava estruturada. Era uma galera que ajudava a gente, assim, por amor mesmo a música, né? E aí acabou rolando de tocar no Festival de Verão, que pra gente, na hora, a gente achou, poxa, é uma oportunidade muito grande, só que depois a gente se deu conta de que talvez fosse melhor tocar alguns anos depois, sabe, porque eu acredito no trabalho bem feito e no trabalho de verdade, sabe. Uhum. Eu acho que nada jogado à força, sabe, mas a gente acabou tocando lá, não por convite deles, mas por uma votação popular que foi feita na internet. Então a gente tinha que tocar mesmo. Então, melhor ainda, um, né? Porque o público escolheu. O público escolheu, mas a magnitude do festival, como o Festival de Verão, é imensa. Então, quando a gente foi recebido como uma banda que tinha algo enorme, mas na verdade a gente tava só começando mesmo. Maravilha, Thiago. Bom, a gente vai abrir aqui com Às Vezes um Clichê. Às Vezes um Clichê. Toca aí. Programa Na Veia. passarinho de uma leveza perspicaz. Quando eu dou por mim, eu não estou mais tão sozinho. Tem uma beleza da cidade, já que assim talvez a vida é boa. E tão à toa custa acreditar que tudo que acontece a gente teme na certeza desse caminhar. E quero que você me leve do seu jeito e do seu modo. Não quero que você carregue nenhum peso pelo medo de gostar, às vezes, de um clichê. Ser normal, do que vai adiantar você falar? Programa na veia. Aí você ouviu Do Amor com Pepeu Baixou em Mim, uma banda daqui do Rio de Janeiro, Columba Coffee com Bons Garotos e Maglore às vezes um clichê, que é a minha banda hoje aqui do programa Na Veia. Eu tô aqui com o Thiago e com o Léo, esses meninos baianos. Mas esse ano vocês lançaram um disco, né, totalmente independente, produção independente, que é o Veróis, que vocês estão até com a camiseta aqui. Como é que, de onde surgiu esse nome, Veróis? Veróis, a gente tava atrás de um nome pra banda, né, pro disco. E aí, a gente tava em Conquista, e aí nosso baixista, né, cansado, foi falar que tava com a fome voraz, e acabou falando Veróis. E aí, foi uma brincadeira, a gente tá procurando um nome, ficou Veróis. Agora, falando um pouquinho na questão da identidade visual de vocês, vocês têm um site que tem uma identidade muito bacana, o site é muito bem feito, eu vi que vocês também são presentes na internet, né, em Twitter, Facebook, enfim, YouTube... Quem cuida dessa parte visual de vocês, da banda? Um amigo nosso chamado Igor Alessandro Andrade, que é um designer que auxilia bastante a gente, né? Lá de Salvador, e faz essa parte. Também a parte de clipes, assim, uns amigos ajudam, né? Um pessoal da banda Swinga lá de Salvador também, eles fazem um axé retrô, muito legal. E assim, um integrante deles fizeram um clipe pra gente, né? Na França, que ele tava lá no intercâmbio e tal. Basicamente a ajuda dos amigos, né? A parte... visual. Uhum. Agora, você falou no axé. Vocês são, enfim, de Salvador, Bahia. O que predomina lá realmente é o axé. Como que é o rock lá? Como que é a cena independente lá em Salvador? A cena independente de Salvador vem crescendo, assim, uma progressão imensa. Lá a gente está começando a se organizar como movimento agora, de 2010 para cá. Tem bandas excelentes em Salvador atuando. Tem bandas que já... saíram de lá e conquistaram um espaço fora de lá, como a Vivendo do Ócio, que ganhou o MTV Aposta, que é da Deck Disc, gravadora. Agora, o interessante é que se fala muito de cena rocker, né? Só que lá a cena agora, que estão chamando de rocker, né, tá bem plural, sabe? Então tem vários ritmos rolando, tem a Black Music de Enya Maloca, o Axé Retro da Swinga. Porque, na verdade, Salvador é um lugar onde todo mundo faz música. É difícil achar um lugar que a galera lá não faça música. Tem músico pra tudo que é lado. E a visibilidade de lá é o axé, né? Então as outras coisas acabam ficando meio escondidas. Uhum. Em segundo plano, né? Tem músico que a gente conhece que toca no Circo de Soleil, que é baiano, que toca... Tem banda que tá lá na Europa fazendo turnê, banda de rock. Lá, o movimento da gente, que a gente chama de movimento independente, não falo nem de rock, até porque nós não somos nem tão rock assim. Tem desde bandas que tocam MPB com rock, como a gente, com bandas que misturam black music com MPB, como o caso de Enya Maloca, que é um amigo nosso lá que faz um som super bacana. Tem o pessoal da Perigolino Babilac, que é um som mais regional. Tem a galera da Quarteto de Cinco, da Neologia. Tem a galera da Swinga, que faz um axé retrô, sabe? Que faz uma revisita, uma revisitação ao axé dos anos 80. Desde Luiz Caldas e Moraes também, Moraes Moreira e Novos Baianos. Tem muita gente, a gente fica até meio perdido pra citar. Banda Acorde, tem uma galera, enfim. Tem muita gente lá. Mas a cena lá acontece, né? Acontece, e desde 2010 a coisa tem acontecido, assim, forte, assim. A gente tocou agora com Cascadura, que é uma banda que tem quase 20 anos de história, pra 1.200 pessoas no Pelourinho. Então foi um evento que a mídia lá se assustou, foi lá cobrir, sabe? As coisas estão mudando em Salvador. O Salvador tá crescendo de uma forma muito bacana pra quem tá fazendo música independente. Falar que ficou muita gente de fora nesse evento. E foi um evento, assim, sabe, que não teve... Antes não teve muita cobertura da mídia, não, mas durante... Os shows, apareceu lá a mídia fazendo entrevista com todo mundo e foi uma coisa assim grandiosa, enorme. Maravilha, a gente vai ouvir agora a Demodê aqui na Rádio Microfonia, no programa Na Veia. Escuta aí. Na Veia. Ganha mais e mais perder. ele fica bem mais forte e começa a agradecer. E não vou falar de amor, de amor. E não vou guardar rancor veia, não na veia. Thank you. Ultimamente você me faz bem, mas me maltrata. Se deixa de crescer, pra que serve se não descer? Esse calor tá louco, vê se me deixa um pouco, pois eu já não aguento mais. Eu não me deixo em paz e depois parece que se esquece. Eu não me deixo acontecer e depois percebe que se sucede. Numa rua, numa calçada recém-inaugurada, numa escola, cheirando a tinta de novo empregada. Outra hora, desbastando o mico, muda a mirada, que esmola, que dá pouco, só tão pouco. E você ouviu Loop de Loop com Escravizaura, Roger, She Dances e Maglore com Demodê, minha banda aqui, convidada do primeiro programa Na Veia de 2011. Bom, a gente estava falando da cena no bloco anterior, mas vocês fizeram uma turnê nacional com uma banda, Os Barcos, né? E vocês foram chamados dos Novíssimos Baianos. O que vocês acham? Vocês gostam de rótulo, não gostam? Rótulo incomoda qualquer artista, né? A gente foi chamado de Novos Baianos por Luciano Matos, Novíssimos Baianos por Luciano Matos, que é um jornalista respeitadíssimo lá em Salvador também. E assim, a intenção dele não foi, não foi o que foi gerado, né, sabe? Porque a galera, lógico, que vai associar a Novos Baianos. E a gente não tem nada a ver com Novos Baianos, apesar de todo mundo da banda ser fã. A gente tem um disco e ouve Novos Baianos, pra mim, um dos maiores artistas do mundo. Mas infelizmente eu não tenho nada a ver com o som deles, infelizmente, a gente até gosta. E a gente acabou sendo, sabe, por algumas pessoas que não entendem muito a forma de trabalhar rótulos, né? Rechaçados por causa disso, porque a gente não trazia nada daquela linguagem e Os Barcos também ficou um pouco afetado, mas pra gente, sabe, quando a gente chegava nos locais, quem tava com a mente aberta entendia o que tava acontecendo, que eram duas bandas, uma do interior da Bahia e outra da capital, fazendo um som próprio, um som independente, que tava passando por cada cidade. A gente passou por quase todas as capitais do Nordeste, que é uma região carentíssima de música alternativa, não tem muito espaço, não tem muito público. A gente foi tentar formar público lá, foi uma viagem assim inesquecível. Até hoje a gente se fala bastante, a gente acabou virando amigo mesmo, de trocar e-mail e ligar um pro outro. A gente vai tocar junto lá em Vitória da Conquista, eles vêm tocar agora em Salvador. Assim, é uma coisa meio a moda antiga, sacou? Pegar uma van e descer e fazer. E pé na estrada mesmo. Pé na estrada mesmo, mais ou menos isso. Agora, Léo, então a gente tá falando de rótulos, mas como que vocês definem o som da banda? Sem ter rótulo, então? Acho que a gente não define, não, né, galera? Acho que é música pop, música popular, feita com sinceridade, né? A definição é essa, né? Não é definição de ritmo, de nada, né? Agora, eu ouvi o som de vocês, eu vi que vocês têm uma influência muito forte dos Los Hermanos, né? Temos, sim. Já chegaram a comparar o som de vocês com Los Hermanos? Ah, comparam muito, isso até é meio assim, né? Meio que é bom, mas é, às vezes é ruim, entendeu? Porque fica parecendo que não temos uma identidade, quando não é assim. Eu acho que a gente tem uma identidade sonora no nosso som, mas tem influência de Los Hermanos, como tem influência de Beatles, como tem influência de tantas outras coisas, né? Eu acho que, na verdade, o lance do Los Hermanos é que Los Hermanos é uma banda que, como eu falei, tava comentando antes, é uma banda que marcou um novo modo de você fazer música. Então, tipo, isso não acontece da noite pro dia, sabe? O cenário musical brasileiro antes do Los Hermanos era um, e o cenário musical brasileiro depois do Los Hermanos é outro. E existe uma porção de bandas famosas hoje em dia, na cena alternativa, que tem influência do Los Hermanos, mas que, quando a galera fala, todo mundo se morde, sabe? A gente é fã de Los Hermanos e a gente admira o trabalho e a forma como eles revolucionaram a música brasileira. Agora, isso não quer dizer que eu esteja fazendo uma música pra imitar o Los Hermanos. A influência é nítida. Como tem uma influência de Beatles também na gente, muito forte, apesar de algumas pessoas não acharem. Não, também concordo com vocês. Até porque o Los Hermanos passou. Eles têm um trabalho dele que tá lá e, enfim, vai ficar. Vocês estão numa outra época. Não, nós somos outras pessoas. É outra pessoa, é. Nós temos outra identidade, nós temos uma outra abrangência de público, são coisas diferentes, mas que existe uma interseção clara, porque isso é óbvio. O estilo de composição é muito parecido. E eu me inspiro não só em Marcelo Camelo, como em todo mundo que eu acho que tem a ver com o que eu gosto de fazer, como George Harrison. A gente usa muita coisa de George Harrison, desde o slide na guitarra, como o capotraste na Sétima Casa, que são coisas mais técnicas de música que a gente busca os timbres, sabe, de coisa de fora, a gente... Mas vocês também não acham, assim, por exemplo, crítico de música tende mesmo a comparar, principalmente bandas novas, né? Vou dar um exemplo. Quando a Maria Rita surgiu, todo mundo comparava ela à mãe dela. Era inevitável isso, Ah, né? Esse exemplo é sensacional, porque, na verdade, o que eu acho que você tem que fazer é deixar que falem, sabe? Porque, na verdade, o músico, ele nunca é reconhecido na época dele. Ele sempre é reconhecido depois. Depois. Então, o trabalho da gente tá aí, sabe? O trabalho da gente é feito de verdade. A gente não é uma banda de gente rica que tá investindo pra fazer sucesso, sabe? A gente tá tocando o que a gente quer, a gente gosta. Então, isso é, pra mim, isso é a parte mais importante de você tá fazendo música. Depois, a gente vai ver se a gente vai ser chamado de cópia de Los Hermanos, cópia de Franz Ferdinand, cópia de Strokes, porque também tem gente que diz que a gente imita o Strokes também pra caramba. E, de fato, a gente tem uma influência de Strokes também muito forte. Como tem gente que diz que a gente parece com Ana Carolina e LS Jack. Então, enfim, eita. Então, é mais ou menos isso aí, velho. Que bom, né? Música brasileira é música brasileira. Boa, né? Pois é, então. Maravilha, agora a gente vai ouvir Todos os Amores São Iguais. Curte aí. Na Veia. Mas já sabia que daquele jeito não daria. Rodou o mundo atrás de solução, ignorando o que já viveu. Não tinha medo de reconciliação, mas já previa toda a confusão que haveria. Pedi um tempo pra acalmar o coração, brincando de recomeçar. Demorou a entender a grande ilusão de que amor é sempre um sol, o resto é figuração. E dessa vez acabaram com certeza, lá, lá, lá, mas voltaram outra vez e já discutem. Caminhavam sobre a cama vazia, se deparou com aquela solidão e perdeu a razão. Estourando seus timbres. Você não sabe o que tornou-me dos meus anseios pelas calçadas, das brigas minhas. Quase nada dos gritos secos, a pele flor. Que andei doendo em meu peito encalacrado. Pelo sujeito que ora vou. Veja bem, um dia só de sussurro. Reverberar o seu amor. espaço reverberar o seu amor. Veja bem. Veia! We'll be right back. programa Na Veia. Tá aí, você ouviu The Name com Can You Dance Boy, Os Barcos com Reverberar e Maglore com Todos os Amores São Iguais. Meninos, todos os amores são iguais. É verdade isso? Essa música eu compus discutindo com uma ex-namorada minha. Eu tava falando pra ela que não todos os amores em geral, mas basicamente todos os amores que envolvem um relacionamento homem e mulher, sabe, um casal, eles sempre são iguais. E ela tava dizendo que não são diferentes. E eu disse pra ela que são iguais porque as pessoas agem da mesma forma em todos os relacionamentos, sabe? Tem todas aquelas brigas e vai e volta, e vai e volta. Então eu acabei chamando de todos os amores são iguais, mas se adequa mais a todos os relacionamentos são iguais, mais ou menos isso. Além dos amores e relacionamentos, o que inspiram vocês a compor? Eu acho que tudo, assim, a gente gosta de muita coisa antiga, né? Beatles, sabe, Rolling Stones, a carreira solo do John Lennon, a carreira solo do George Harrison, a gente é viciado em Paul McCartney, a gente ouve Led Zeppelin, a gente ouve Novos Baianos, a gente ouve uma porção de coisa antiga e muita coisa nova. Então, as inspirações da gente no campo harmônico, sabe, no campo rítmico, são um pouco essa galera, só que a gente tem uma pegada mais moderna. E, assim, o contexto da composição da letra, Vai muito do humor, sabe? Na hora de compor, vai muito do estado de espírito. Muitas músicas são muito autobiográficas e algumas outras falam de questões de filosofia, sabe? Tem Pai Mundo, uma música do CD da gente, que é uma questão mais, uma música mais existencial. Demodê tem uma abordagem mais existencial. Às vezes um clichê tem uma abordagem mais do épico, sabe? De pode ser assim, aquela coisa. Não fala mais sobre relacionamento. Tem música como Megalomania que fala sobre manifestações de poder. Então, acho que vai muito do humor da pessoa, sabe? Eu, pelo menos, tenho uma linha de composição muito, como eu posso dizer, eclética, sabe? Eu não sigo só um rótulo, sabe? Eu não sou um cantor romântico, um compositor de música romântica. Vai o que vem na cabeça. Agora, Léo, o que você costuma ouvir quando você tá de bobeira na sua casa? Essa é uma pergunta muito difícil pra mim. Eu ouço de tudo. Eu ouço desde música paquistanesa, indiana, a batuque do Olodum, Luiz Caldas, eu ouço muita coisa, folk. E quem na banda compõe? Nesse disco, basicamente, Thiago, né? Só tem uma música que não é dele, que é do amigo nosso, chamado Leandro Pessoa. Mas eu também tenho minhas coisas, né? Só que não coloquei ainda, porque é um trabalho, esse trabalho do Veróis, é um trabalho que eu peguei meio encaminhado já, né? Uhum. Quando eu voltei pra banda, já tinha todas as composições, então vamos ver aí adiante. Agora, como foi produzir um disco totalmente independente? Vocês colocaram dinheiro de vocês? Tiraram dinheiro do bolso e investiram no disco? Sim, na verdade é um trabalho de... Você trabalha pra poder o show encher e o retorno que você tem disso, você acaba reinvestindo, né? Nas viagens pra divulgação, circulação e nas gravações do disco. Então, é mais ou menos isso. É um reinvestimento, né? Uma coisa vai se retroalimentando, né? E vocês gravaram lá em Salvador mesmo? Gravamos em Salvador com o mesmo produtor do nosso EP, Jorge Solovera, chileno radicado lá em Salvador, né? Já trabalhou com gente como Daniela Mercury, muita gente aí, né? Tipo, Caetano Ivete também. Caetano. E como é que vocês conheceram ele? Eu conheci Solovera, eu era adolescente ainda, eu ia no jazz, no Iqba. Solovera era um dos maiores guitarristas do mundo, na minha opinião. E ele tocava, fazia um frila lá de jazz com uma galera como Mo Brasil, Vitor Brasil, que são cabeças do jazz brasileiro, assim, que moram lá em Salvador. E ele também já tocou com a galera do Axé, na época, pra fazer uma grana. Já fez arranjo pra Ivete Sangalo. E tem as composições próprias dele, que tem uma influência muito forte de Jeff Buckley e do rock dos anos 80 e 90. Eu conheci Solovera também através da Formidável Família Musical, que era uma banda que até pouco tempo tinha as atividades em Salvador. E era uma banda que arrastava um público imenso. Era uma banda do cenário alternativo de lá, junto com Cascadura, Coffee Damu, naquela época de 2006, 2007. E aí eu conheci ele através da Formidável Família Musical. E quando a gente foi gravar, eu liguei pra Tadeu, que é um produtor musical, e Tadeu tava sem horário no estúdio pra gravar. Ele falou assim: tem Jorge Solovera. Eu falei: ah, ele também grava, ele também é produtor, ele também é produtor musical. E aí aconteceu o que pra mim foi o encontro perfeito, porque ele conseguiu encaixar, porque artista é chato pra caramba pra fazer, pra gravar, pra fazer essas coisas. Então ele conseguiu encaixar, sabe, muito do que eu pensava, de como seria as músicas, e os meninos também, a banda também conseguiu enxergar muito bem. Ele conseguiu gravar, acho que de uma forma assim, impecável. Você falou em artista, como que é pra vocês viver da arte? Na verdade, eu falo artista assim, sou até um pouco pedante falar artista, né? Porque quando você tem uma obra no início, você não é artista, né? Você é aspirante a artista. Ah, mas vocês já são artistas. E quando a gente larga a carreira acadêmica, né? a carreira de trabalho não artístico, uhum. Pesa um pouco, lógico que pesa, viver de arte pesa, eu acho que em todos os ramos, tanto no teatro, como na música, como na pintura, como na literatura, e eu acho que vai muito da filosofia de vida. Eu me formei em direito, sou advogado, e virou músico. Virei músico porque eu tava afim de fazer música e acredito que posso sobreviver dela. E você é feliz fazendo música? Eu não seria feliz se eu estivesse advogando agora, hoje. Aham, uhum, com certeza. Acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, é independente. Verdade. Eu acho que, lógico, que existe um meio termo pra tudo, sabe? Também eu acho que você ser radical demais não vai valer a pena. Mas eu acho que se você faz o que você gosta e você... Com prazer, quer, né? E você quer chegar em algum lugar, você faz. Tem gente que saiu da favela pra jogar futebol e quer jogar futebol e gosta de jogar futebol e, sabe, tem gente que quer fazer física quântica e quer se formar em física quântica e quer ganhar dinheiro, que no Brasil é difícil pra caramba, e ganha dinheiro. Enfim, é uma carreira como qualquer outra. Maravilha, a gente vai ouvir agora Enquanto Sós, curte aí. É na veia, seu mané! Se esse sol não vier, amanhã é pouco pra dizer que é só ilusão. A escuridão, se essa cor não vier, preto e branco é todo o universo de habitação. Pra se perder, se achar e se entender, pra reviver. Na. Eu só queria ter você. Sem dar vazão, mas toda paz é tão certa quanto a alegria de saber lidar com a solidão. Beleza. na veia, não na véia. Eu ando e ando apressado, sinto frio. Penso em retalhos. Vou acolchoar o meio-fio. E ninar os ratos. Eu achava tudo muito perto e perdia tudo muito fácil. Papa de aveia com maçã e canela. Assistir novela, ganha um din-din. Filhote de foca, fusca. Banho quente, ovo maltim. Quando ela me beija, eu fico besta assim, eu fico mole assim. Fácil, fácil, indefeso, mãe. Ela sorri pra mim, ela me olha assim. Faz umas coisas, eu fico indefeso, mãe. Microfonia, música e informação na rede. Tá aí, você ouviu Carlos Pousada e o Clã da Pavirada com Retalhos, Amplexus, outra banda daqui do Rio de Janeiro com Deixa Dizer, e Maglore com Enquanto Sóis, minha banda convidada aqui do primeiro programa Na Veia de 2011. Bom, só pra terminar, queria que vocês falassem para os nossos ouvintes aqui da Rádio Microfonia, do programa Na Veia, para procurar o som de vocês na internet, como é que faz? Ah, procurar é fácil. Só digitar Maglore no Google, que tem Twitter, MySpace, Melody Box agora, né, também. Mas tem nosso site, www.maglore.com.br. MySpace é Maglore Banda, né? www.myspace.com/Maglore Banda. E o Twitter é twitter.com/Maglore. Barra Maglore. Barra Maglore. Ou arroba Maglore, né? Que tá... arroba Maglore é o Twitter em si, né? Maravilha, meninos. Obrigada, Thiago, Léo. Muito bom ter vocês aqui no primeiro programa Na Veia desse ano. E tá aí, eu conversei com o Thiago e Léo da banda Maglórios Baianos aqui visitando essa cidade maravilhosa. Espero que vocês gostem do Rio de Janeiro e voltem sempre. Valeu. Obrigado. Obrigadão pela oportunidade. Bom, quero agradecer ao pessoal da Áudio Rebel. E tá aí, você vai ficar agora com Às Vezes um Clichê. A gente encerra e na próxima, mais uma vez, no programa Na Veia, aqui na Rádio Microfonia. Valeu. Na Veia. Pode ser assim como um beijinho de passarinho, de uma leveza perspicaz. Quando eu dou por mim, eu não estou mais tão sozinho. Tem uma beleza da cidade, já que assim talvez a vida é boa. E tão à toa custa acreditar que tudo que acontece a gente teme na certeza desse caminhar. E quero que você me leve do seu jeito e do seu modo. Um clichê. Posso ser assim, um pouco alheio do seu ser, mas é meu jeito de viver. Nenhuma frustração calejaria o coração sem essa gana de vencer. Eu quero que você me leve do seu jeito e do seu modo. Não quero que você carregue nenhum peso pelo medo de gostar, às vezes, de um clichê. Um ano de muito rock and roll. Ai.